tudo chegou ao fim. Assim diz o coração, cansado de sentir o vazio da ilusão. O pensamento vai, diz que o mundo desabou, nem dá mais pra sonhar. Seu olhar se perde outra vez. Mas aquele que a terra faz girar, faz o homem andar. Pra degelar o amor que existe dentro de você. E se dentro do peito o coração tá disparado, é a mão de Deus trazendo o amor, tirando a solidão. Não deixe que a tristeza roube a sua paz. Em seu olhar, a vida te feriu, essa dor não quer calar. O sol se escondeu quando o frio te abraçou. Seu sonho se desfez e o seu mundo desabou.